Eu tô ganhando. Desiste logo, nunca vai ganhar de mim. Será? Ei! Como é perder pra sua filha? Ainda não acabou! Desculpa, não dá pra te ouvir do primeiro lugar. Eu falei? Peraí, o que é aquilo? Que isso? Tá roubando! Não dá pra te ouvir do primeiro lugar! Zor-El, grande defensora de Krypton, perdeu! Computador do parque, ativar banco. É, cara Zor-El, filha querida e favorita do público, ganhou! Computador do parque, água. Ninguém nunca te ensinou a não cantar vitória? Olha só, a mulher que devia ter me ensinado adora trapacear, então... Sua postura melhorou. Anda treinando, é? Todo dia bem cedo. Você pode ir comigo. Eu sou muito boazinha. Posso te dar umas dicas. Pode acreditar. Se eu pudesse treinar com você em vez de encarar o conselho de ciência todo dia cedo, eu iria. E tem a guilda e o... Eu sei, eu sei. Você tem que cuidar de Argo City inteira e não tem tempo pra tudo. É que ia ser legal te ver mais, sabe? Filha... Se é importante pra você, eu arranjo o tempo. Você vem primeiro. Sério? Sempre, meu amor. Sempre. Aliás, daqui a pouco você também vai ter uma agenda ocupada. Ah, por favor, não fala que vai me deixar de babá do filho do tio Jor-El de novo, mãe. É sério, aquele bebê quer botar tudo na boca. E isso é... Quer dizer, a minha inscrição na guilda foi... Foi aceita. Cara Zor-El, você é oficialmente membro da Guilda Militar. Bem-vinda à tropa, cadete. Você fez por merecer. O que é isso? Código em Z. O que está acontecendo? O Jor-El avisou que isso aconteceria. Ele avisou o Conselho de Ciência que precisavam reagir, mas não quiseram escutar. Nunca escutam. Agora é tarde para Krypton, mas não para Argo City. Eu construí cápsulas de fuga de hipersono com base no protótipo do Jor-El. O Conselho foi contra, então tive que fazer tudo em segredo. É por isso que eu ando tão afastada, filha. Eu pensei que fosse dar tempo para terminar. Dá para salvar todo mundo? Que ótimo, né? Ativação fracassada. Ativação fracassada. Ativação fracassada. Ativação fracassada. Anda! Funciona, porcaria! Funciona! Eu tentei, Jor-El. Mas precisava de mais tempo pra finalizar. Mãe! Eu tentei. Ativação bem sucedida. Todos os dias eu me impressiono com a pessoa forte, gentil e maravilhosa que se tornou. E eu tenho muita sorte de ser sua mãe. Encontre o seu primo. E não esqueça que eu sempre vou amar você, cara. Ah, o que você tá fazendo? Mãe! Não, por favor, mãe! Não faz isso! Como assim? Mãe! Legião dos Super-Heróis. Versão brasileira Cinevídeo. Você precisa de roupas. Use seu disfarce. Você tá indo bem, Clark. Vamos lá. Você consegue, cara. Computador do shopping, mapa. Computador do shopping, mapa. Mapa. Mapa! Onde eu consigo uniformes nesse depósito? Ótimo, claro. Obrigada. Shopping, abre! Que esquisita. Olha só o que ela fez. Tá toda irritadinha. Solomon Grundy nasceu numa segunda! Destruiu Metrópolis na terça! Matou o Superman agora! Cadê você, Superman? Grundy quer brincar! Você sabe que Grundy e segunda não rimam, né? Aliás, eu vou acabar com você. Você não é Superman. Eu sou a Supergirl. Lembra desse nome porque você... Yeah. Você não é Superman! Você não é nada, garotinha! Eu tô bem, Cal. Precisamos conversar. Aí! Pode ficar tranquilo, cidadão de Metrópolis. Solomon Grundy já foi... Olha só o meu prédio! Tá... Você... Olha o que você fez! Ah, eu salvei tudo. De nada. Você destruiu tudo! Quando os seus robôs servos construírem outro melhor? Ou os robôs do governo? Robôs de construção? Robôs de manutenção? Algum outro robô? De que fim de mundo bizarro você saiu? Krypton é... Era incrível. Diferente desse planeta retrógrado. Retrógrado? É, vocês moram em casas feitas de alumínio e areia quente. Não mais, graças a você. Sua prima é um problema. Você disse que ela era confiável. Ela é. Ela chegou aqui só tem 2 meses. Ela tá fazendo o que pode. Não é o suficiente. Como assim não é o suficiente? Você ficou tão feliz de encontrar uma sobrevivente de Krypton que não parou para pensar nas consequências para os meros mortais. No pouco tempo que ela está aqui, já destruiu prédios e não conseguiu controlar os próprios poderes. E o pior, ela não se importa. Com habilidades assim, ela é uma ameaça. Eu não gostei do seu tom, Batman. Cara... Eu fiquei preso em Star City, só vi a chamada 1 segundo atrás. Ué, cadê o Superman? Resolvendo um problema. Eu estou preocupado com isso. O Grundy estava usando no ataque. Peraí, Solomon Grundy? O cara que acha que Grundy e segunda rimam? É impossível ele ter construído uma arma tão complexa. Você tá aí, né? Eu sempre vim aqui pra cima quando eu tinha um dia ruim. Eu ficava aqui direto, olhando as estrelas, e pouco a pouco meus problemas pareciam menos sufocantes. Algum dos seus problemas era o Batman querendo te expulsar do planeta? Não chegava tanto, mas te garanto que era só porque eu não conhecia ele na época. Cara, nem faço ideia do que é passar por isso. Ter que se adaptar a um planeta novo, poderes novos, ser desviada do trajeto e chegar décadas depois do planejado, descobrir que seu primo bebê não é mais tão bebê. Eu só peço para você tomar mais cuidado e dar uma chance à Terra. Cal, eu tô tentando. Eu juro. É que é tudo tão primitivo, esquisito, errado e diferente aqui. É, eu sei que não é Krypton. Mas pode ser sua casa, se você deixar. Não, não pode. Krypton é a minha casa. Não importa se acabou, sempre vai ser a minha casa. Cara, sei que tá irritada. Você não tem como entender como eu me sinto. O Batman tá certo. O meu lugar não é aqui. Sem Krypton, sem a minha mãe. Eu não tenho um lugar pra mim. Então podem me expulsar. Não importa. Ou nós podemos tentar uma ideia diferente. Você confia em mim? Onde é que a gente tá? Na Terra, no século 31. Kara Zor-El, bem-vinda à Legião dos Super-Heróis. Acesso restrito. Aqui o cartão. Pode entrar, mas não me mata. Nada de armas. O que vocês querem? Quem são vocês? O círculo permanece inteiro. Batman para membros da Liga da Justiça. Houve um ataque ao Star Labs. Estão na escuta? Não. Eu não sei o que eles queriam. Tá bem. Outra pergunta é... como a gente tá no século 31? E por quê? Sério, como assim? Nós viemos com a bolha temporal. Uma tecnologia extremamente rara que permite viagens entre dois pontos fixos no tempo. Mas só entre esses dois pontos. Pelo menos foi o que a Saturnia me explicou em detalhes, claro. Ela é uma das fundadoras da Legião dos Super-Heróis. É como se fosse a Liga da Justiça do futuro. Um grupo de heróis que se reuniu para combater o crime inspirados por... por mim. Entraram em contato pela bolha temporal depois de formarmos a Liga. Nós nos falamos de vez em quando desde então. Agora vamos ao motivo da viagem. Eles têm um programa de treinamento para possíveis novos legionários. A Academia da Legião. Eu acho que, se você quiser, pode treinar aqui. Não é Krypton, mas é um pouquinho mais perto do que a Terra no século 21. Eu não sei, Cal. Se você quiser voltar, a decisão é sua. Eu te apoio no que for. Superman? Cara! Nossa, é um prazer te conhecer. Eu sou o Mon-El, um dos aprendizes aqui da Academia da Legião. Mon-El? Peraí, você é kryptoniano? Daxamita, na verdade. Do planeta Daxam. Eu espero que você não se importe, mas eu amo Krypton. Por isso eu mudei o meu nome. Eu sou um fã desde que eu era criança. Maravilhas científicas, excelência em conformidade, ordem. Os robôs. Os robôs? A kryptonita nem tanto assim, claro. Mas em todos os outros aspectos, Krypton era incrível. Eu sei que eu te conheci agora, mas eu espero que decida treinar com a gente aqui na academia. Eu vou. É sério? É. Você não parecia tão certa assim. Agora eu tô. Ainda dá pra voltar e treinar na fazenda mesmo. Não, tá tranquilo. Levantar trator. Tchau, Carl. Desculpa, você tem que ir. Quer conhecer tudo? Essa é a Academia da Legião, onde temos todo o treinamento. O cubo é a sala de simulação de combate, que também é conectada à biblioteca holográfica. Você vai se adaptar muito bem. A academia é meio que isso. Só faltaram os alojamentos. Meninas aqui, meninos ali. E a janela para fugir depois do horário de dormir é aquela. Anotado. O que é aquilo lá? Aí é o cofre. É onde a Legião guarda as armas confiscadas dos inimigos. Protegido por um sistema de segurança surreal. Nunca foi invadido em toda a história da Legião. O sistema tem alarme constante e é estritamente proibido para os membros da academia. Em outras palavras, evitar os lasers mortais. Essa aqui é a Vesper. Colega de quarto. Ai. Eu tô tão feliz de conhecer alguém que voa. Vamos fazer dupla nos treinos, formar combos de ataque. Ai, vamos fazer grupo nas missões. Desculpa, olha eu. Oi, eu sou a Vesper. Eu tô muito animada pra ser sua amiga. Bom, agora foi tudo. Só falta conhecer os outros aprendizes da academia e... Brainiac. Ele tá armado. Cuidado! Espera! Não sei como sobreviveu àquele tiro, mas eu não vou te deixar machucar mais ninguém. Eu não sei ao que se refere, mas pelas suas ações descontroladas... imagino que seja uma ameaça. Descontrolada? Você tentou matar o Superman, o meu primo! Acredite, se eu tentasse matar o Superman, eu teria êxito. Eu sou o único intelecto de nível 12 no universo. Eu inventei este campo de força usando energia fotônica cinético-reativa. Concluindo, quanto mais você bate, mais sólido o campo fica. Ótimo! Valeu pela dica. Já basta. Eu cansei. Vocês dois estão fazendo aqui? Colocaram vidas em perigo e danificaram uma sala de aula. O que tem a dizer para se explicar? Ele é o Brainiac! Por que vocês estão parados? Eu tentei explicar previamente. Eu não sou o Brainiac. Você apontou uma arma pra gente. Minha intenção era consertar o laser para um projeto e você se precipitou. Não é surpresa para uma mente inferior. Como assim? Ele não é um vilão? Cara, ele não é o Brainiac. Esse é o Brainiac 5. Os cientistas do planeta Kolu conseguiram os restos orgânicos do Brainiac Cyborg original e usaram para fazer ele e a família dele. Uma simplificação grosseira do processo de clonagem. De qualquer forma... Apenas a mutação de RNA permitiu que eu superasse meus irmãos clones. De qualquer forma... Ele é um jovem brilhante que se inscreveu na Academia da Legião como você. Com um jovem brilhante? Ela quer dizer que eu tenho uma inteligência nível 12, pelos cálculos das mentes científicas de Kolu. Como não temos tempo para me descrever cientificamente, eu prefiro ficar por aqui. Ah, eu tenho umas palavras para te descrever. Se a palavra não for gênio, deve ser a palavra errada. Ei! Seus cabeças de vento! Vocês vacilaram! O resto da Legião saiu em missão e deixou nós três no comando. E vocês deixaram o nosso trabalho muito mais complicado. Estamos muito decepcionados. Como é seu primeiro delito, será só uma advertência. No futuro, tentem agir mais como os heróis que desejam ser. Dispensados. Onde a presidente Saturna estava com a cabeça, aceitando alguém assim? O Superman defende a Supergirl. Eu tô falando do Brainiac 5. Por que ele tá aqui? Todos os clones do Brainiac que já foram feitos se aliaram ao mal. Brainiac 2 virou um assassino intergaláctico. Brainiac 3 tentou derrubar a União dos Planetas usando controle mental. Brainiac 4 é simplesmente um serial killer. É o que eles fazem. Os Brainiacs surgem, bolam um plano maligno e desaparecem. É só questão de tempo até o garoto fazer o mesmo. Olha, Lobo Cinzento, concordamos com você. Mas foi uma votação. Será? Eu não falei com nenhum legionário que tenha votado para aceitar ele. Acho que tem alguma coisa estranha nisso. Temos problemas mais sérios do que as suas teorias da conspiração. Ainda não fazemos ideia de onde está o resto da Legião. No último contato, a Saturnia e os outros estavam a caminho da missão contra os ataques terroristas no planeta Durla. E de repente, bum, silêncio no rádio. Peraí. Eles ainda não responderam? Não estão nem aparecendo no mapa. É como se tivessem desaparecido do universo. Estamos com problemas nos computadores nas últimas 24 horas. O problema pode ser aqui. Não dá pra descartar nada por enquanto. Penumbra, rei químico, rodem um diagnóstico. Pode ser só o saltador mexendo nos comunicadores de novo. Se não for, temos que nos preparar. E o mais importante, não contem pros alunos da academia. Quanto menos souber, melhor. Vai ter que ser hoje. Aquilo foi épico! Expulsaram você? Se tivessem expulsado, ela não estaria aqui. Deixem ela respirar. Cara, esse é o resto da Academia da Legião. É sério? Aquela luta foi doida. Eu sou o saltador do planeta Terra. Tcharam! Aí, se eu te falar que eu tenho um monte de sapos nautorianos, você topa ajudar a soltar no laboratório? Não. Qual é? Vai ser irado. Enchanté. Rapaz invisível, também do planeta Terra. Uau! Você deixa outras coisas invisíveis também? Sim. Então, na real, não. Mas eu ainda tô tentando aprender. Amiga, amei o cabelo. Ai, mas odiei a capa. A botinha até vai. Moça Tríplice, do planeta Karg. Vem cá, essa é a Etérea. Ela é tímida. Proti, o mascote da turma. E o rapaz desmembrado. E às vezes, nem tão desmembrado. Nossa! Isso é muito legal. Não, somos um lixo. Aí, não somos não. Pois fique sabendo que meus poderes psíquicos de exploração são únicos. Os meus também. Não é por isso que são bons. Só tem uma vaga aberta pra Legião. E todo mundo sabe que o Monel vai entrar. A gente nunca vai passar pra Legião. Aceitem. A gente serve pra lista de espera, no máximo. Nem a Legião dos Heróis Substitutos ia aceitar a gente. Ei, ninguém sabe o que vai acontecer. Eu acho que todo mundo tem potencial pra ser herói. Até pessoas como Brainiac 5. Mas... talvez para a segurança dos outros prédios, você deva evitá-lo. A Legião faz mais do que só lutar. Talvez não dê para evitar. Desastres, questões diplomáticas ou quando pessoas precisam de resgate. Para entrarem para a Legião, tem que treinar suas mentes. Então, quem consegue resolver essa equação de hiperdobra? Supergirl? Supergirl? Isso está claramente errado. A Legião faz mais do que só resolver problemas. Nós somos a linha de frente, enfrentando terroristas, impondo justiça e impedindo guerras. Para entrarem para a Legião, precisam treinar seus corpos. Sala de treinamento, simulação de combate beta. Entendido. Simulação de combate beta iniciando agora. Lento. Não. Precisa de um estabilizador para a inteligência artificial não dar defeito. Não, não precisa não, porque já está programado. Eu sou literalmente descendente de um ciborgue. Pela lógica, você deveria me ouvir. Eu sou de Krypton. Nós inventamos a robótica. E eu sou de Kolu. Nós aperfeiçoamos. Eu tô certa! Você está objetivamente equivocada! talvez precise de estabilizador mesmo. Temos que desativar. Se danificar o processador psiônico. Já pensei em tudo. Só me dá espaço para atacar. Ali! Atinge o sistema de mira em movimento. Ótima ideia. Atenção! Não se movam um milímetro. Peguei. Muito bem pensado. Sinceramente, quase esqueci que a culpa foi sua. Culpa minha? Olha só, seu ciborgue fajuto de pele verde insuportável. Você pensa que é melhor do Já que chega. Eu, é? Acabou. Fim do treinamento. Vocês dois, pra fora! Mas... Decepção não é suficiente pra descrever o que tô sentindo. Eu me resolvo com vocês dois amanhã. Mas até lá... Ei, não fica assim. Sinceramente, você não é a primeira que arranja briga com o Brainiac 5. Jura? Tá falando sério? O senhor, eu sou mais lógico que você. Ele é o chato que se acha melhor que todo mundo. Ninguém quer ele aqui. Nem o Lobo Cinzento, nem os Legionários. O lugar dele não é aqui. Supergirl, você vem? Já falei, tem que ir antes que peguem os lugares bons. Brody! Cadê você? Por favor, volta antes que eu tenha que contar pra Vesper que eu te perdi de novo. Vem cá, vem, Brody, Brody. Seu bichinho... Ai, lindo. Ah, quer saber? Tô com frio e cansada. E vou procurar mais um minuto e depois vou dar um jeito de culpar o saltador. Ai, apareceu. O que que é isso? Ei! Oi, Brainiac 5. Olha, eu fui meio idiota com você. É que você foi mais idiota comigo. Ah, Brainiac 5, eu acho que a gente começou com o pé esquerdo, mas nós somos mais parecidos do que pensa. Por que é tão difícil? Brainiac 5, desculpa. Vamos recomeçar? O que você tá fazendo? Vai embora. Isso não é da sua conta. Aham. É que parece que você tá tentando... Eu não estou... Brot? Tá fazendo o que aqui? Ela... Não pode ser. É tarde demais. Não vai precisar disso aqui. Pra trás, Supergirl! O Brainiac 5 não é quem ele está fingindo ser. Ele plantou um vírus em nossos computadores. Por isso não conseguimos falar com o resto da Legião. E ninguém votou a favor dele entrar na academia. Ele hackeou e mudou a decisão. Tudo pra isso. Pra invadir o cofre e roubar as armas lá dentro para um plano maligno. Nós viemos assim que descobrimos, mas... A moça Tríplice foi quem pagou pela nossa burrice por confiar no Brainiac. Sim, eu hackeei os computadores, mas não fui eu quem matou a moça Tríplice. Foram os membros do Círculo Negro. Eles querem se infiltrar na Legião. Espera que a gente acredite nisso. Tem que acreditar. Eu nunca farei a... Você é só mais um clone do mal. Vamos levá-lo para a prisão e isolar o quartel-general. Bom? Daremos a notícia amanhã. Espera, isso não faz sentido. Por que o Brainiac 5 iria pro cofre, mataria a moça Tríplice e depois fugiria? Pra voltar bem a tempo de ser capturado. Ela pegou ele de surpresa na primeira vez. Ele foi burro, entrou em pânico e voltou pra terminar o serviço. Justamente, é burrice. O Brainiac 5 não é burro. E se não for mentira? Eu sinto que eu já ouvi falar nesse Círculo Negro. O nome é familiar. O Brainiac 5 é do mal. Estava certa. Vai pro alojamento. Acabou. Sala de treinamento. Acessar banco de dados da biblioteca. Abrir todas as informações sobre o Círculo Negro. Acessando arquivos sobre o Círculo Negro. Pesquisando. Pesquisando. Encontrado. O Círculo Negro, uma seita terrorista. O Círculo Negro teve muitos nomes ao longo dos séculos. O Zero Preto. O Ouroboros. O Início. O Fim. Mas são sempre representados pelo mesmo símbolo. Quem eles são? Fanáticos, em busca de um objetivo desconhecido. Ao longo dos séculos, surgem espalhando caos, explodindo prédios, financiando armas de tecnologia avançada para terroristas. Há indícios até mesmo de serem vistos como observadores. Vigiando. Esperando. Depois desaparecem, sem deixar rastro algum. Líder desconhecido. Origem desconhecida. Fim do arquivo. Desligando. Vi os membros do Círculo Negro, no passado e aqui, agora. Você disse que era tarde demais. Tarde demais pra quê? O que tá acontecendo? Eu não vou sair daqui. Fala logo. Você é teimosa. Sabe disso ou não sabe? Um dispositivo criado pelos controladores de Oa. A máquina dos milagres transforma a realidade a seu bel prazer. Seu propósito original foi perdido com os controladores. Desde então, ela é usada como uma arma de destruição em massa. A Legião conseguiu confiscar a máquina e escondeu-a aqui no cofre. Eu ouvi minha família tramando para invadir o cofre e roubar a máquina para o líder do círculo. Eu não podia permitir. Então, pela lógica, só tinha uma coisa a fazer. Me inscrever na academia e pegar a máquina antes deles. A solução mais lógica não seria contar para a Legião? Ah, claro. Vamos tentar isso. Oi, eu sou o neto de um dos maiores vilões da Terra. Minha família é psicótica e preciso que me deem uma arma de destruição em massa. Por que acreditariam? Nunca acreditam. Também deve estar achando que eu estou mentindo. Então só vá embora. Vamos. Se o Círculo Negro tá aqui, a gente não tem muito tempo. O que está fazendo? Te ajudando a invadir o cofre para pegar a máquina. Já teriam usado se tivessem pego. Ainda tem esperança. Entendo. Contudo, por quê? Porque eu acredito em você. Lobo Cinzento e os outros estão patrulhando. Como passaremos por eles sem o meu cinto? Isso é humilhante. Isso é legal. Eu já tive um pesadelo assim. Se não parar de reclamar, vou começar a voar balançando. Vai, o caminho tá livre. Espere. Supergirl, eu... Pela lógica, não teria motivo para me ajudar. Mas está. Então, pelas minhas ações prévias, eu lhe peço de... Querem que peguem vocês? Falem baixo. Monel? Eu ouvi o Lobo Cinzento e os outros conversando quando voltei para o alojamento. Já sei de tudo. E eu quero ajudar. Eu confio na Supergirl. Se para ela você é inocente, para mim também é. Que bom. A gente tá precisando de ajuda. Né, Brainy? É. Ótimo. Perfeito. E aí? O que fazemos? Invadir o sistema de segurança mais impenetrável do universo. Isso é o código de segurança. Para entrar, é um processo de duas etapas. A primeira é a rede laser. Em seguida, acertar o código para abrir a porta da sala que nós queremos entrar. Mas a janela de tempo é curta. Quanto tempo? Se eu não conseguir em 30 segundos, eles vão atirar. Você consegue? Eu sou o Brainiac 5, a única inteligência de nível 12 do universo. Eu consigo qualquer coisa. Fascinante. O código é uma sobreposição neural holográfica feita para sobrecarregar o cérebro. O usuário precisa acertar o código enquanto foca exclusivamente no objetivo. Isso vai demorar um pouco mais do que imaginei. Quanto tempo? Mais de 30 segundos. Continua no código. Eu seguro os robôs. Não. Não pode destruir nenhum dos robôs. Assim que um deles quebrar, vai ativar a autodestruição da sala. Brainiac, eu não sou boa de lutar com delicadeza. Apenas tente. Sem querer apressar, mas anda logo. Estou tentando. O código fica reiniciando. Consegui. isso. Conseguimos! Nós conseguimos. Conseguimos mesmo. O Brainiac 5 desvendou o código. E o círculo permanece inteiro. Cara! O que está fazendo? Pro único intelecto de nível 12 do universo, você é bem burrinho, não é? Eu sou do Círculo Negro. Eu não me mexeria se fosse você. Vai espalhar a criptonita da adaga mais rápido. Por quê? Você devia entender melhor do que qualquer um. A sua cultura foi a maior que o universo já viu. Ordem, uniformidade, pureza. Mas o mundo em que vivemos, esse mundo é podre. A Legião é o coração da podridão. Incentiva frouxos como a Moça Tríplice ou o Saltador. Ela ilude esquisitos que pensam que podem ser heróis, mas são só anormais. Agora, o Círculo Negro vai dominar tudo. Nós, que somos superiores, vamos abrir caminho e elevar o mundo a alturas jamais vistas desde o Império Kryptoniano. A Legião caiu. E o tempo dos anormais acabou. E quanto a vocês dois, nosso líder quer uma palavrinha. Aguente firme, cara. Por favor, aguente. Silêncio na presença do começo e do fim. Olá, meu neto. Brainiac. Não, isso é impossível. Você morreu. Você morreu no século 21. A bala de kryptonita atravessou meu cérebro, sim. Mas restou o suficiente para reparar o estrago. Um gênio como eu sempre prepara um plano de contingência. Eu criei o Círculo Negro 1000 anos atrás para passar a minha visão para o novo mundo. Foi o Círculo que roubou o cérebro do meu corpo antigo. Foram eles que reconstruíram e cuidaram de mim por séculos. Mas tudo teria sido em vão se não fosse você. O que quer dizer? Você acha que foi por acaso que ouviu nossos planos de roubar a Máquina dos Milagres? Os outros clones eram meras inteligências de nível 10. Apenas um ser no universo solucionaria o código de segurança. Você. Nós usamos você para pegar a máquina. Eram. Disse que meus irmãos clones eram de nível 10. Onde eles estão? Bem aqui. Quando meu cérebro terminou de crescer, meu corpo antigo era inútil. O círculo me clonou. E escolhi as melhores partes de cada um para reconstruir um corpo novo. Não ficaram felizes quando descobriram. Você mentiu para nós. Vai embora. Sai de perto de mim. Não, não, por favor, não! Mas pela lógica, que outro propósito poderiam ter? Os idiotas pensaram que cresceriam e seriam os próximos líderes do Círculo Negro. Apenas por essa audácia, já mereciam a morte. Eu sou a mente mais avançada que já existiu. Pela lógica, eu preciso livrar o universo de todo o caos e podridão. Porque aqueles que são superiores vão liderar o caminho a um futuro de pureza e de ordem. A única que poderia me impedir era a Supergirl. Então nós observamos e descobrimos a fraqueza dela. Kryptonita. E o desejo de ajudar aqueles que são mais patéticos que você. Você é um monstro. Eu sou um herói. Existem ameaças no horizonte que apenas eu posso vencer. Quando eu moldar a realidade como eu quiser, todos vão me consagrar como o Salvador. Assim que a Supergirl morrer, eu vou incorporar você ao meu corpo. O filho irá se tornar o pai. E o círculo vai permanecer inteiro. Não. Atrás deles, eu vou começar a me adaptar à máquina. Tá doendo. Vai ficar tudo bem. Eu só preciso extrair a kryptonita da sua ferida, tá bom? Não. Eu tenho um plano, mas você precisa ficar acordada. Cara. Cara. Tentando. Continua falando. Falar com pessoas nunca foi o meu forte. Eu posso fazer uma lista de compostos químicos? Não, não, não, cara. Resista. Me desculpe. Eu estava errado sobre tudo. Era para eu ser inteligente e lógico também. Mas o meu plano para derrotar o Círculo Negro não era lógico. Eu só tentei provar aos outros que eu não sou igual à minha família. Eu não sou outro clone do mal. Mas tudo deu errado. Eu fiz besteira. Eu não sou como você. Você é tão confiante, inteligente, tão forte E... E tão bonita. E eu nem penso direito quando você sorri pra mim. Ah, achamos vocês, finalmente. Mandou bem, Etéria. Moça Tríplice? Está viva? Tô, e não é graças ao Monel. Sabia que o filho da mãe me matou? Eu peguei ele conversando com aquela gente mascarada. Separei outra de mim logo antes de chegar ao cofre. E ele matou a terceira eu. Eu acho bom os nerds bolarem um plano pra salvar o dia pra eu poder matar ele. Eu já falei que eu vou matar ele. Já, só um milhão de vezes. Rapaz invisível? em carne e osso. A Etheria achou a Tríplice antes do ataque. Eu consegui ficar invisível e fugir. E nós três estamos escondidos desde então. E suas roupas estão... No corpo? Eu tô vestido! Eu fico todo invisível agora, viu? Eu disse que ia conseguir. Bom, professores neutralizados, os outros membros da academia presos, e eu tô me coçando pra botar o Monel pra pagar. Vocês não serviam só pra lista de espera? Não, esquece. Ele vai ver. Agora, a gente serve pra arrebentar gente ruim. A legião acabou. Só sobramos nós. Então vamos lá ser heróis. Você tem uma ideia, não tem? Eu tenho o início de um plano, sim. Mas vamos precisar de todos da academia pra isso. Oi, dá licença? O plano é flertar pra sempre? Porque a gente tá meio sem tempo, pombinhos. Não, não é isso. Não é isso que vocês... A gente, Tudo bem. O que nós vamos fazer? Sem sinal da Legião em lugar nenhum. Deixa eu ajudar. Quadrante Beta orbitando a estrela escura do planeta Winat. Mensagem codificada, compensando a interferência cósmica do buraco negro e SOS enviado. Agora, a parte difícil. Continuem procurando. O Brainiac aqui quase acabou de sincronizar com a máquina. Não podemos deixá-lo estragar tudo. Tá falando da gente? Peguem eles! Sai de perto da máquina, Brainiac. Acabou. Não. Está só começando. Eu vejo o formato de tudo. Um círculo eterno que eu vou quebrar e vou reconstruir. Os iludidos que pensam que são iguais a mim vão cair. Tal como os fortes que possam ser uma ameaça. qualquer mundo que possa atrapalhar a soberania de Brainiac. Nada disso. Você, só por acaso, é quem está usando a máquina. Eu sempre achei que os clones superaram você. Vocês eram cópias da minha grandeza. Eu sou a mente suprema da realidade. Eu sou o líder do Círculo Negro. Eu sou... a maior mente que o universo já conheceu. Eu sou melhor do que o que veio antes de mim. Sou um intelecto de nível 10 e você não é nada. Não! Vocês servem a mim. Os seus desejos não se comparam aos meus. Você é obsoleto. Enquanto a máquina dos milagres estiver nessa realidade, ela obedece o desejo do último usuário. No caso, serei eu, não você. Não. Serei eu. Eu sou o herdeiro do Círculo Negro. Apenas eu vou governar a nova realidade. Não. Eu vou... Vocês vai ser. Tinha razão. A máquina não vai parar até transformar a realidade. Porque isso é a única coisa que eu não consigo quebrar. Posso trazê-la de volta. Eu posso trazer Krypton de volta. Mas não vai impedir a realidade de se desfazer. Eu sinto saudade. Todos os dias. Queria que fosse diferente. Mas Krypton se foi. E eles precisam de mim. Eu... preciso te deixar agora. E salvar o mundo. Eu só espero que tenha orgulho. Sempre, minha filha. Sempre. A máquina dos milagres vai continuar destruindo tudo enquanto estiver nesta realidade. Então... vamos mandar para uma diferente. Obrigada. Ué, por quê? Valeu, saltador! E é moça dupla agora. Gostei do novo nome. Por que não dama dupla? A literação fica legal. Deixa pra lá. Pode escolher nome novo? Então agora eu sou o Homem Desmembrado! Arrasei! Ah, legal! Eu amei! Você não disse que eles eram inúteis? Eles eram! Recuar! Vamos todos embora! Vocês não vão fugir! Etéria, aqui! Oi, galera! Deixaram alguém pra gente? Sempre vai ter um lugar no Círculo Negro para aqueles com poder de verdade. Podemos liderar e trazer de volta o orgulho de Krypton. Ah, Mon-El, você tá errado. E aí, Mon-El? Vai pra onde? droga. Nós mandamos o último pra prisão. O que falta agora é esperar os... Eu voto para todos serem aceitos como legionários. Sinto muito não poder trazer Krypton de volta. Ou a sua mãe. Se preferir, eu posso pensar numa forma de replicar a máquina. Obviamente, pela lógica, seria uma péssima ideia, mas... Tudo bem. A Terra não é tão ruim. E com certeza tem os pontos positivos. Fascinante. Em nome da pesquisa, vamos adicionar mais pontos. Ideia genial. Vozes de Flávia Sadi, José Leonardo, Tadeu Matos, Paulo Bernardo, Guilherme Briggs, Karina Eiras, Rita Ávila, Tati Carvalho, Tatá Guarnieri, André Belizar, Lacarve, Léo Rabelo, Isabel Lira, Pamela Rodrigues, Cadu Rocha, Pedro Azevedo, Aline Ghioli, Ronaldo Júlio, Duda Ribeiro, Renan Vidal, Maqueide Lisita, Jéssica Vieira, Felipe Gimenez, Osiel Monteiro e Clécio Souto. Direção de dublagem, Aline Guedes. E depois, a moça dupla atirou nele. Aí atirou de novo. Pensando agora, acho que foi um erro deixar a arma com ela. Mas a Saturnia ficou animada. Ah, que bom, cara. Parece que ser legionária faz bem pra você. Ah, e o Brainiac tá fazendo um montão de ajustes no QG da Legião. Inclusive montando umas bolhas temporais pra gente conversar mais. Peraí, calma aí. O que você... Cara... Cal, quero que conheça o Brainiac 5, o único intelecto de nível 12 do universo. E meu namorado. É uma honra conhecê-lo. Quer dizer, conversar com... o senhor. É um prazer te conhecer, Brainiac 5. Mas, com licença, casal, eu tenho que voltar a ser o... Superman. Óbvio. Tchau, Cal. Até mais. Não contou pra ela? Não. Como é que eu ia pedir pra ela voltar pro nosso século 21 se ainda não sabemos o que tá acontecendo, Batman?